do seu beijo eu me lembro. Quantas noites e dias, mil fantasias e nós. No tapete, tantos sonhos, mil loucuras de amor e a música solta no ar. Nossas brigas, as mentiras e por dentro desejo ardendo no fundo da nossa paixão. Entre flores e espinhos, só carinhos ficaram dentro do meu coração. Ninguém tomou o seu lugar. Deu uma vontade de você, uma saudade sem querer, desejo louco de te amar. Nossas brigas, as mentiras e por dentro desejo ardendo no fundo da nossa paixão. Entre flores e espinhos, só carinhos ficaram dentro do meu coração. É impossível te esquecer. Ninguém tomou o seu lugar. Deu uma vontade de você, uma saudade sem querer, desejo louco de te amar. Ninguém tomou o seu lugar. Deu uma vontade de você, uma saudade sem querer, desejo louco.